Fecheiro 35, página 341. Não sabia se havia de descer para me reunir ao grupo ou não, mas a curiosidade era mais forte que a discrição. Depois de uma rápida vistoria ao quarto de costura, em busca de algo que me cobrisse um pouco mais, envolvi-me num grande chale bordado de malva rosa. Assimilara apenas uma vaga impressão da disposição da casa na noite anterior, mas os barulhos da rua, filtrados pelas janelas, tornaram claro para que lado da High Street eu me encontrava. Assumi que o beco a que Jamie se referira deveria ser do outro lado, mas não tinha a certeza. As casas em Edimburgo eram frequentemente construídas com estranhas alas e paredes sinuosas para aproveitar o espaço ao máximo. Detive-me ao pé da escada, atenta ao rolar dos barris para me servir de guia. Enquanto ali estava, senti uma rajada súbita nos meus pés descalços. Ao voltar-me, vi um homem na soleira da porta que conduzia à cozinha. Parecia tão surpreendido quanto eu, mas adiantou-se com um sorriso para me segurar pelo cotovelo. Que tenhas um bom dia, querida. Não esperava encontrar nenhuma menina acordada a esta hora da manhã. Enviaram-te para me distrair? Não. Quem? Perguntei. A madame? Deu uma olhadela em redor. Onde está ela? Não faço ideia. Solte-me. Em vez de obedecer, cravou-me os dedos no braço. Depois inclinou-se para me sussurrar ao ouvido, por entre vapores de tabaco rançoso. Há uma recompensa, sabes? Uma percentagem sobre o valor do contrabando sequestrado. Ninguém precisa saber de nada. Fica entre nós. Passou um dedo por baixo do meu seio, que fez o bico arrepiar-se sob o fino algodão. O que te parece, querida? Olhei-o fixamente. Tenho a polícia nos calcanhares. Dissera Jamie. Aquele homem devia ser um oficial da coroa, encarregado de perseguir o contrabando. Desmembram, flagelam, deportam, prendem. Enumerara Jamie, agitando uma mão despreocupada, como se esses castigos fossem o equivalente a uma multa de trânsito. Não sei do que fala, asseverei, fingindo-me intrigada, e pela última vez largue-me. Não podia ter vindo sozinho. Quantos mais estariam a rondar o edifício? Sim, solte, por favor, disse uma voz atrás de mim. Vi que o polícia dilatava os olhos, espreitando por cima do meu ombro. Num segundo, surgiu na escada o senhor Willoughby, vestido com um roupão de seda azul, empunhando uma grande pistola com ambas as mãos. Saudou o oficial com uma cortês inclinação de cabeça. Não rameira barata, explicou, piscando como uma coruja. Honrada esposa. O oficial, ainda sobressaltado pela inesperada aparição do chinês, mirou-nos surpreendido. Esposa? Repetiu incrédulo. Disse que é sua esposa? Pelos vistos, o senhor Willoughby captou somente a última palavra, assentindo. Esposa, repetiu. Por favor, solte. O polícia soltou-me, olhando para o senhor Willoughby com uma expressão carregada. Ouça lá, começou. Não pôde dizer mais nada, pois o meu guardião, dando por justo já ter feito a devida advertência, ergueu a pistola e apertou o gatilho. O homem cambaleou para trás com uma expressão de profunda surpresa. Atuando por reflexo, segurou-me por debaixo dos braços e caiu suavemente nas tábuas do patamar. Em cima, gerou-se um alvoroço. Os habitantes da casa engalfinharam-se no corredor principal, por entre maledicência e exclamação, atraídos pelo disparo. Fergus irrompeu por uma porta que devia levar à cave, com a pistola na mão. Milady, ofegou, ao ver-me sentada no canto com o corpo do oficial escarranchado no meu colo. O que foi fazer? Eu? Protestei indignada. Mas eu não fiz nada. Foi esse chinês que o Jamie tem como mascote. Indiquei com a cabeça ao senhor Willoughby, que se sentara num degrau com a pistola caída aos pés, Fergus disse algo em francês tão vernáculo que eu não consegui traduzir, mas que soava pouco lisonjeiro para o Sr. Willoughby. Depois atravessou o patamar em grandes passos e estendeu uma mão para agarrar no chinês pelo ombro. Pelo menos foi o que julguei, antes de ver que o braço estendido não terminava numa mão, mas num gancho de reluzente metal escuro. Fergus! Estava tão horrorizada que interrompi a minha tentativa de deter a hemorragia com o Shaila. O que? Perdão? Seguindo a direção dos meus olhos, encolheu os ombros. Ah, isto, foram os ingleses. Não se preocupe, milady, não temos tempo. E tu, canai, desce daí. E arrancou o Sr. Willoughby da escada para o arrastar até à porta da cave, por onde o expulsou, sem consideração. Uma série de golpes secos, como se o chinês tivesse caído a rolar pela escada, momentaneamente perdendo as suas habilidades acrobáticas. Não tive tempo de pensar nisso porque Fergus se pôs de cócoras ao meu lado e levantou a cabeça do oficial, segurando pelo cabelo. Quantos te acompanham? Perguntou. Se não o disseres agora mesmo, porco, corto-te a cabeça. Evidentemente a ameaça era supérflua. Vemo-nos no inferno, sussurrou o homem. E morreu no meu colo com uma última convulsão. Ouviram-se passos na escadaria, subindo a toda a velocidade. Jamie disparou pela porta da cave, detendo-se a milímetros de tropeçar nas pernas do polícia. Depois de lhe percorrer todo o corpo com os olhos, deteve o olhar no meu rosto com assombro. — O que fizeste, Sassenach? — acusou. — Não foi ela, mas o anfíbio amarelo. Interveio Fergus, poupando-me o trabalho. Depois meteu a pistola à cintura para me oferecer a mão sã. Vamos, milady, temos de descer. Jamie interrompeu-o, apontando com a cabeça para o salão em frente. Eu encarrego-me disso, instruiu. Vigia à frente, Fergus, o sinal de costume, e não saques da pistola a menos que seja necessário. Fergus fez um gesto afirmativo e desapareceu de imediato no salão. Jamie, que procurara envolver desajeitadamente o cadáver com o meu chale, libertou-me do seu peso. Foi um alívio, à exceção do sangue e outras substâncias repugnantes que me ensopavam à nágua. Creio que está morto, exclamou uma voz aturdida, vinda de cima. 10 ou 12 prostitutas olhavam do alto, como querubins no céu. Voltem para os vossos alojamentos, bradou Jamie. Houve um coro de gritinhos e elas dispersaram como pombas. Jamie deu uma olhadela em redor. Por sorte, não havia sinais do incidente. O Shaila e eu receberamos tudo. Vamos, ordenou. Os degraus e a cave estavam escuros. Estaquei embaixo para esperar por Jamie. O oficial não era leve e Jamie respirava com dificuldade do esforço de o transportar. Pelo outro lado, indicou ofegando, uma parede falsa. Agarra-te ao meu braço. Fechada a porta de cima, não se via nada. Por sorte, Jamie parecia guiar-se como que por radar. Guiou-me, contornando objetos invisíveis contra os quais chocava ao passar por eles. Cheirava a pedra úmida. Estendendo a mão, toquei numa parede áspera diante de mim. Jamie ergueu a voz para dizer algo em gaélico. Parecia ser o equivalente celta do abre-te sésamo. Após um breve silêncio, ouviu-se um ruído chiante. Na escuridão, diante de mim, surgiu uma ténue linha luminosa que se foi alargando. Uma parte da parede girou para fora, deixando ver uma porta com uma moldura de madeira sobre a qual tinham sido colocadas pedras talhadas, simulando fazer parte da parede. A parte oculta da cave era uma divisão ampla, com 9 a 10 metros de lado. Por ali moviam-se várias silhuetas num ambiente sufocante do odor a conhaque. Jamie deixou cair o cadáver num canto, sem cerimónia, E voltou-se para mim. Por Deus, Sassenach, estás bem? Tenho um pouco de frio, disse, tentando que não me rangessem os dentes. E há nágua ensopada de sangue. De resto, estou bem, acho. Jane, gritou Jamie. A cave estava iluminada por velas, pontilhando aqui e além a escuridão, revelando o semblante de uma muito preocupada madame. Jamie explicou a situação em poucas palavras, fazendo com que madame se preocupasse ainda mais. Horror! Exclamou. Morto? No meu estabelecimento? Diante de testemunhas? Temo que sim. Jamie parecia sereno. Eu encarrego-me disso, mas por enquanto devem ir para cima. Talvez não tenha vindo sozinho. Já sabe o que tem a fazer. A sua voz soava tranquilizadora. Apertou-lhe o braço. Jane, disse, quando esta se retirava, quando regressar pode trazer alguma roupa para a minha esposa? Se o vestido dela ainda não estiver pronto, creio que a Daphne é da mesma estrutura. Roupa? Madame Jane esfregou os olhos na direção das sombras, onde eu me encontrava. Para ajudar, dei um passo até onde havia luz, exibindo os resultados do meu encontro com a polícia. Gaguejou um par de vezes e, depois de fazer o sinal da cruz, partiu sem dizer nada. Eu tremia, tanto pela situação como pelo frio. Era como uma má noite de sábado nas urgências. Vem, Sassenach, indicou Jamie, apoiando uma mão na minha cintura. Tens de lavar. Lavar-me com o quê? Conhaque? Isso fê-lo rir. Não, com água. Posso oferecer-te uma tina, mas receio que esteja fria. Estava muito fria. De onde vem esta água? Perguntei tremendo. De um glaciar? Do telhado, respondeu. Há uma cisterna onde se armazena a água da chuva, ligada a um cano que desce por um dos lados do edifício. Parecia absurdamente orgulhoso de si mesmo. Desatei a rir. Uma invenção e tanto. E para que usas a água? Para diluir o álcool. Apontou para o lado oposto do salão, onde as escuras silhuetas trabalhavam com notável empenho por entre uma enorme quantidade de pipas e tinas. Chega a 180 graus. Aqui misturamos-lhe água pura e voltamos a envasilhar para vender nas tabernas. Atrás de um biombo, montado com barris, observei a minha improvisada banheira. Uma única vela, acesa à superfície da água, dava-lhe um aspecto negro e insondável. Fiquei nua, tremendo violentamente. Parecera-me bem mais fácil renunciar à água quente e às torneiras modernas quando as tinha à mão. Jamie tirou da manga um lenço enorme que observei hesitante. Está mais limpo do que a tua anágua, avançou, encolhendo os ombros. Deixou-o nas minhas mãos e afastou-se para supervisionar as operações. A água estava gelada e a cave também. As gotas geladas escorriam pelo meu ventre, as minhas coxas, provocando-me pequenos calafrios. Pensar no que podia estar a acontecer lá em cima não ajudava a acalmar a minha apreensão. Supostamente estaríamos a salvo, enquanto a parede falsa enganasse os perseguidores. Mas se o muro não nos ocultasse, a nossa situação seria quase desesperada. E o desaparecimento daquele homem não podia deixar de desencadear uma busca intensa. Imaginei a polícia a esquadrinhar o bordel, interrogando as mulheres com recurso a ameaças, até obter a minha descrição completa, a de Jamie e do Sr. Willoughby, e os vários testemunhos sobre o homicídio. Involuntariamente olhei de relance para o outro canto, onde jazia o morto, no seu ensanguentado sudário, bordado em tons rosa e amarelo. O chinês não andava por ali, devia estar inanimado, atrás das caixas de conhaque. Toma, Sassenach, bebe isto. Rangiam-me tantos dentes que quase mordi a língua. Jamie reaparecera a meu lado, como um São Bernardo, carregando uma malga de conhaque. Obrigada, Tive de usar ambas as mãos para sustentar a malga de madeira, mas o conhaque ajudou. Caiu-me na boca do estômago como uma brasa, disparando uma onda de calor até às minhas extremidades enregeladas. Meu Deus, que bom! Disse eu, depois de uma pausa suficiente para tomar fôlego. Esta é a versão não diluída? Não, essa matar-te-ia. Esta é só um pouco mais forte do que aquela que vendemos. Bebe, depois dou-te mais um pouco. Enquanto eu terminava apressadamente o meu gélido banho, observei-o pelo canto do olho. Olhava-me com a testa franzida, claramente perdido nas suas reflexões. Em que estás a pensar, Jamie? A expressão desapareceu momentaneamente e os seus olhos clarearam. Estava a pensar em como és bela, Sassenach, respondeu com suavidade. Pode ser, se apreciares pele de galinha em grande escala, repliquei azeda. E estendi a mão, pousando a malga. Ele sorriu, subitamente, com um branco lampejo de dentes na penumbra da cave. Ah, sim, disse. Só a visão de uma galinha depenada provoca-me uma ereção extraordinária. Engasguei-me com o conhaque, meio histérica da tensão e do horror. Jamie arranjou-me rapidamente o agasalho e envolveu-me com os seus braços. Eu estremeci. Desculpa, disse eu. Está tudo bem, mas a culpa é minha. O Sr. Willoughby disparou contra a polícia porque pensou que ele me estava a fazer propostas indecentes. Jamie ofegou. Não é culpa tua, Sassenach, contrapôs secamente. E se queres saber, não é a primeira vez que esse chinês faz asneira. Quando bebe, é capaz de qualquer loucura. Logo mudou de expressão. Acabava de captar o que eu lhe tinha dito. Fitou-me com os olhos dilatados. Disseste polícia? Sim, porquê? Sem responder, soltou-me os ombros e girou sobre os calcanhares. Segura aqui, ordenou, passando uma vela para a mão. E aproximou-se da silhueta coberta para retirar o pano que lhe cobria a cara. Eu já vira bastantes cadáveres. O espetáculo não me impressionava, mas tampouco era agradável. Jamie observou com o semblante carregado aquele rosto morto à luz da vela e murmurou baixo. O que foi? Perguntei. Este homem não é polícia. Conheço todos os agentes do distrito e também os oficiais. E este nunca o tinha visto. Com algum asco, afastou a aba ensanguentada do casaco para procurar debaixo da roupa do homem. Por fim, tirou uma pequena navalha e um livro encadernado em papel roxo. Novo Testamento, li com assombro. Jamie fez um gesto afirmativo. Não creio que este homem tenha sido polícia. Isto não é algo que se leve para um prostíbulo. Depois de limpar o pequeno volume com o chile, cobriu-lhe de novo o rosto e pôs-se de pé, sacudindo a cabeça. É a única coisa que tem no bolso. Os polícias e os inspectores da alfândega devem trazer sempre a sua credencial, pois caso contrário não têm autoridade para confiscar mercadorias, nem interditar um local. Levantou os olhos, arqueando a sobrancelha. Por que é que achaste que eram polícia? Perguntou se me tinham enviado como distração. E onde estava a madame? Depois disse que havia uma recompensa, uma percentagem, sobre o contrabando sequestrado. E que ninguém tinha de saber de nada, a não ser ele e eu. Como disseste que a polícia estava nos teus calcanhares, pensei que era um deles. Foi quando apareceu o Sr. Willoughby e tudo deu para o torto. Jamie assentiu, mas estava desconcertado. Bem, não sei quem poderia ser, mas alegro-me que não seja polícia. De início pensei que algo de errado se passava. De errado? Sorriu brevemente. Tenho um acordo com o chefe das alfândegas, Sassenach. Um acordo? Repeti boquiaberta. Encolheu os ombros. Bem, um suborno, se preferes que o diga com clareza. É um procedimento comercial comum? Perguntei, procurando usar de tato. Contraiu um pouco a boca. Sim, de facto. Pode dizer-se que existe um acordo entre mim e Sir Percival Turner. Preocupar-me-ia muito saber que este local era vigiado por polícias. Entendo, disse lentamente, enquanto desemaranhava todos os acontecimentos da manhã, compreendidos por partes, tentando ordená-los. Mas nesse caso, por que disseste ao Fergus que tinhas a polícia nos teus calcanhares? E por que correm todos de um lado para o outro como frangos degolados? Ah, isso! Sorrindo por um instante, segurou no meu braço para me afastar do cadáver. Bem, temos um acordo, como te dizia. Como parte desse acordo, Sir Percival deve satisfazer os seus chefes em Londres, capturando de vez em quando uma quantidade de contrabando. Nós encarregamos-nos de lhe dar a oportunidade. O Wally e os rapazes trazem da costa duas carretas carregadas, uma com o melhor conhaque, a outra com barris furados e vinho barato. Esta manhã encontrei-me com eles fora da cidade, como estava planeado, para trazer as carretas até aqui. Tivemos o cuidado de atrair a atenção do oficial da cavalaria que passava casualmente com alguns dragões. Fizemos com que nos perseguissem pelos becos, até que chegou o momento em que eu, com os barris bons, me separei do Wally e da sua carga de vinho barato. Então ele abandonou a sua carreta para fugir e eu vim a toda a velocidade até aqui, seguido por dois ou três dragões, para salvaguardar as aparências. Soa bem para quem tem de reportar, entendes? Sorrindo de orelha a orelha, citou. Os contrabandistas escaparam apesar da perseguição, mas os corajosos soldados de Sua Majestade conseguiram capturar uma carreta carregada de bebida, cujo valor foi calculado em 60 libras e 10 chelins. Sabes como é? Suponho que sim, disse eu. Então eras tu com o álcool bom quem devia chegar às 10 horas. Madame Jeanne disse. Sim, confirmou de semblante franzido. Ela devia ter a porta da cave aberta e a rampa no lugar às 10 em ponto. Não tínhamos muito tempo para descarregar tudo. Esta manhã abriu tardíssimo. Tive de andar às voltas pelo quarteirão para não atrair os dragões até à sua porta. Algo a distraiu, expliquei. Pois se este homem não era um polícia, não creio que haja mais nenhum lá em cima. Agora podemos sair daqui. Alegro-me. O casaco de Jamie cobria-me até aos joelhos, mas sentia os olhares dissimulados que recebia sobre as pernas desnudas lançados do outro extremo da divisão. Vamos voltar para a tipografia? Talvez. Tenho de pensar. Jamie falava em tom distraído, com a fronte enrugada pela reflexão. E o que fizeste com o Ian? Levantou os olhos, como se não compreendesse. Mas logo o rosto se iluminou. Ah, o Ian! Deixei-o a fazer averiguações nas tabernas do mercado. Reunir-nos-emos mais tarde, murmurou, como que falando para si próprio. A propósito, conheci o Ian Filho, disse eu em tom coloquial. Jamie pareceu sobressaltar-se. Ele veio aqui? À tua procura, sim. Mais ou menos uma meia hora depois de ter saído. Menos mal. Passou uma mão pelo cabelo entre divertido e preocupado. Ia dar-me muito trabalho explicar ao Ian o que o filho faz aqui. E tu sabes por que veio? Perguntei com curiosidade. Não, não sei. Supostamente devia saber, mas deixemos as coisas assim. Neste momento não posso preocupar-me com isso. Voltou aos seus pensamentos, dos quais emergiu momentaneamente para perguntar. Ele disse para onde ia? Abanei a cabeça. E enquanto ele voltava a mergulhar nos seus pensamentos, sentei-me numa pipa invertida. Apesar do perigo e do desconforto, sentia-me absurdamente feliz apenas por tê-lo próximo. Subitamente, como se me adivinhasse o pensamento, deteve-se com um sorriso. Tens roupa suficiente, Sassenach? Não, mas não importa. Levantei-me e fui juntar-me a ele, aninhando-me debaixo do seu braço. Tens avançado nas tuas reflexões? Sorriu tristemente. Não. Estou a pensar 5 ou 6 coisas ao mesmo tempo e não consigo solucionar nem metade. Por exemplo, não sei se o jovem Ian está onde deveria estar. E onde deveria estar? Na tipografia, disse com certa ênfase. Mas esta manhã devia ter estado com o Wally. E não foi assim. Com o Wally? Tu sabias que ele não estava em casa quando o pai o veio procurar? Esfregou o nariz com o dedo, um tanto irritado e divertido. Sim, eu prometera-lhe não dizer nada ao pai, até que ele tivesse a oportunidade de lhe explicar. Mas duvido que a explicação lhe pudesse proteger o canastro. Tal como o pai havia dito, o jovem Ian tinha vindo até Edimburgo para se reunir com o tio, sem se incomodar em pedir previamente a autorização aos pais. Jamie descobriu rapidamente o descuido, mas não o quis obrigar a voltar sozinho para Lallybroch. E ainda não tinha tido tempo de se encontrar com ele pessoalmente. Na realidade, ele sabe cuidar de si próprio, explicou-me. Lutando por encontrar a expressão do rosto mais adequada, ganhou a divertida. É um miúdo bastante capaz, mas, enfim, já tenho visto que a algumas pessoas lhes acontecem coisas sem que façam nada por isso. Agora que o mencionas, sim, confirmei ironicamente, e eu sou uma delas. Isso fê-lo sorrir. Tens razão, Sassenach. Talvez por isso eu goste tanto do jovem Ian. Lembra-me de ti. Pois a mim lembra-me um pouco de ti. Soltou um breve suspiro. Por Deus, a Jenny deixar-me-ia inválido se soubesse que o seu filho esteve numa casa de má reputação. Espero que ele saiba manter a boca fechada quando voltar para casa. Sempre há de voltar para casa, observei, pensando no rapaz que encontrara pela manhã, à deriva numa cidade cheia de prostitutas, polícias, contrabandistas e assassinos armados de machados. Por sorte, não é uma mulher, disse, pensando nessa última possibilidade. Ao que parece, o demónio não gosta de meninos. Mas muitos outros sim, sussurrou Jamie azedo. Entre ti e o meu sobrinho, Sassenach, saio desta cave mal cheirosa com os cabelos brancos. Eu? Exclamei surpreendida. Comigo não precisas te preocupar. Ah, não? Soltou-me o braço para se colocar diante de mim, lançando fogo pelos olhos. Achas que não preciso de me preocupar contigo? Meu Deus! Eu deixo-te na cama, sã e salva. E uma hora depois, encontro-te nas escadas, em anáguas e abraçada a um cadáver. E agora mesmo estás aqui, desnuda como uma minhoca, com 15 homens em redor, a perguntar-se quem diabo és. Como lhes vou explicar, Sassenach? Diz-me. Passou os dedos pelo cabelo, exasperado. Bom, mas já está tudo resolvido. Coloquei-me em bicos de pés para lhe pôr o cabelo atrás da orelha. Seguindo o princípio de que os polos opostos se atraem mutuamente, quando a curta distância, ele inclinou a cabeça para me beijar. Tinha-me esquecido, disse um momento depois. De quê? De tudo. Falava com muita suavidade, com a boca no meu cabelo. O prazer, o medo, sobretudo isso, o medo. Há muito tempo que não tinha medo, Sassenach, sussurrou. Mas agora sim, porque agora tenho algo a perder. Afastei-me um pouco para olhar para ele. Então, mudando de expressão, deu-me um rápido beijo. Vamos, disse segurando-me pelo braço. Vou dizer aos homens que és a minha esposa e o resto terá de esperar.